caçador fez armadilha, cachorrada fez barreira, cercaram todo meu trilho pra me pegar no gatilho. Ou então numa rasteira. Eu estava inocente, caçador bem prevenido. Cada passo que eu dava era sempre perseguido. Caçador tinha uma corja de cachorros instruídos. Além de levar meu ouro, queriam tirar meu couro e entregar para o bandido. Precisei me debandar por estar sendo acuado, mas voltei devagarinho pra não dar o pulo errado. Caçador, eu gira-lata, peguei eles descuidados. Ao perderem minha trilha, caíram na armadilha que eu tinha bem preparado. Já quebrei a cartucheira, não sai chumbo e nem fumaça. Caçador está tremendo por ver o leão na praça. O bando de passa-fome esconderam na quiçaça. Destruí a covardia, caçador teve seu dia. Hoje é o dia da caça. No Clube do Caipirão, a gente vai lá no passado, volta aqui pro presente, escutando moda boa pra deixar você contente. Então acorda, caboclo! Acorda, Zé! Acorda, Zé! Lá vai fogo, Zé! Vai chumbo! Vai chumbo quente, Zé! Oh! Ah, se eu acordo! A Juju já passou o café. Ô, Juju! Ô, Juju, põe um golinho aqui pra nós! Aê, Juju, muito obrigado, viu? A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. O Luquinha sinalizou e nós vamos ouvir Minha Viola com Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil. A viola companheira, ai, ai, de tanta recordação. Ai, ai, toda feita de madeira. Ai, ai, tem um grande coração. Ai, minha viola. A viola me conhece, ai, ai, meu pesar é tão profundo. Ai, ai, cada moda é uma prece. Ai, ai, pra tristeza deste mundo. Ai, minha viola. Quando eu choro, tu suspira, ai, ai, foi conhece meu penal. Ai, ai, vamos junto pro catira. Ai, ai, nossa mágoa disfarçar. Ai, minha viola. Seu ponteado que incentiva, ai, ai, mandando a saudade embora.

de retalho que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço foi costurada, serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalho está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha desse tio. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, de lembrar da concha e também de mim. Eu sei que hoje não te lembra dos dias amados que juntos de mim fizeste o lindo trabalho, e nesta tua vida alegre tens o que queres. Eu sei que esqueceste agora a concha de retalho. Agora na vida rica que estás vivendo, como agasalho colcha desse dia. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, tu hás de lembrar da concha e também. Clube do Caipirão. Sob a luz do luar, num jardim todo em flor, a meiguice do teu doce olhar em poesia, em canto e calor. Estrela a brilhar com divino esplendor, veio então abençoar os momentos de amor que me fazem sonhar. Eu vou ao mundo da lua, onde tudo é risonho. Eu vou ao mundo da lua, porque despertar e vejo assim a imagem tua neste sonho que me faz tão venturoso viver no mundo da lua. Faz tão venturoso viver no mundo da luz. vai levantar aí, não? Vamos que vamos, senão você vai perder a hora. Levanta, empiastro, vai trabalhar! No Portal Clube do Caipirão temos os nossos colunistas, onde todas as semanas são publicados artigos sobre a nossa terra, música, cultura regional e tradição caipira. Acesse clubedocaipirão.com.br e leia as curiosidades do Recanto Caipira, Coluna Sertão Brasil, tem os causos do Caipirão, conheça o método RAF, entrevistas dos artistas da canção sertaneja na coluna Blognejo. São pequenos artigos escritos com carinho para você que gosta de um bom assunto e quer se inteirar sobre as nossas raízes sertanejas. clubedocaipirão.com.br. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Agora no jeito, Crepúsculo Vermelho com Dino Franco e Mouraí. Tardes em que o sol se põe em brasa, por detrás daquela casa onde não mora mais você. São crepúsculos vermelhos, torturantes, insensíveis, em que as noites mais horríveis vêm zombar do meu sofrer. E pensar que há pouco tempo, quando a gente namorava, nessa hora encontrava perfumada como a flor. E um entardecer de sonhos como um rubro relicário era o fundo do cenário de um romance de amor. Folhas mortas de uma história que perdura na memória e ninguém pode apagar. Nem você, amor, saudade, nem você que me judia reconhece a agonia desta dor crepuscular. Mais magia quando a tarde vai-se embora. Quem sorria hoje chora, pressentindo anoitecer. O romance virou drama ao romper-se a trajetória de um amor que teve glória e hoje custa esquecer. É por isso que eu detesto fins e tardes de hoje em dia, pois me trazem nostalgia que não sei como apagar. Você foi, tenho certeza, ao pôr do sol da minha vida, de uma tarde colorida que se foi pra não voltar. Folhas mortas de uma história que perdura na memória e ninguém pode apagar. Nem você, amor, saudade, nem você que me judia reconhece a agonia desta dor crepuscular. A tradição conserva a história. Clube do Caipirão. Malandro que é malandro, não carrega meu dinheiro. A barata que é sabida, não travessa galinheiro. A barata que é sabida, não travessa galinheiro. Veio com papo furado, um malandro respeitado. Era o conto do vigário, comigo deu um pulo errado. ele caiu direitinho, e nem mosca no melado. Eu entreguei o nó cego na unha do delegado. Malandro que é malandro, não carrega meu dinheiro. A barata que é sabida, não travessa galinheiro. A barata que é sabida, não travessa galinheiro. Lá no trem da Zona Leste, um dia de sexta-feira, foi dia de pagamento da gente trabalhadeira. Malandro encostou em mim, minha mão foi mais ligeira. Peguei a mão do nó cego, puxando a minha carteira. Malandro que é malandro, não carrega meu dinheiro. A barata que é essa vida, não travessa galinheiro. A barata que é essa vida, não travessa galinheiro. Lá no Largo Paissandu, na Avenida São João, trombadinha bate e roba, logo sai no carreirão. Trombada bateu em mim, eu passei o sapatão. Trombada caiu de bruço, bateu a cara no chão. Malandro que é malandro, não carrega meu dinheiro. A barata que é sabida, não travessa galinheiro. A barata que é sabida, não travessa galinheiro. O ladrão chegou lá em casa, eu moro no pé do morro. Ele quis entrar por cima, tinha concreto no forro. Lá na porta da cozinha, o ladrão pediu socorro. O nó cego viu o diabo nos dentes do meu cachorro. Malandro que é malandro, não carrega meu dinheiro. A barata que é sabida, não travessa galinheiro. A barata que é sabida, não travessa galinheiro. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Fique de olho no relógio da água. Confira sempre o relógio da água da sua casa para evitar desperdícios. A causa do aumento de consumo sem motivo aparente pode ser um vazamento. Proteja a vida, proteja o meio ambiente. Uma campanha Clube do Caipirão. Essa moda quem escreveu foi o Léo Canhoto, mas a interpretação é do Zé Fortuna e Pitangueira, Os Maracanãs. No jeito, A Justiça de um Filho. Preste atenção na história. Abandonando sua esposa e um filhinho, um certo homem saiu pelo mundo além. Deixou em prantos a sua pobre família, desamparada nesse mundo sem ninguém. A pobre esposa sofria desesperada, com o seu filho que tinha pra sustentar. Qual uma ave solitária no deserto, que não encontra nenhum ramo pra pousar. De seu trabalho, a pobre esposa pôs o filho a estudar. Ele formou-se para juiz de direito. Agora então sua missão era julgar. Enquanto isso, o seu pai por esse mundo perambulava para cumprir o seu destino. Um certo dia, para roubar, ele matou. Tornou-se assim o mais cruel dos assassinos. Esse crime o velho foi aprisionado e foi marcado o dia do julgamento. No tribunal o pobre de cabeça baixa ficou

toda sexta-feira, às 16 horas, na sexta. DDTC Drum and Bass Dubstep Trance Club A melhor música de dança com uma missão especial de um género a cada dia. DDTC. Não percas o compacto às sextas com todos os géneros incluídos numa só emissão. DDTC. Segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, na sexta. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão pelo rádio, pela internet, para todo o território nacional. Bom dia! Muita alegria no coração. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Ô Juju, traz mais um cafezinho para nós. Ei, mas é bom demais, né, Su? É verdade. O amanhecer na roça. Programa Clube do Caipirão. Moda bonita agora no Clube do Caipirão com um trio Parada Dura na sua mais conhecida e clássica formação. Creone, Barreirito e Mangabinha. Gravação de 1976. Pobre Vagabundo. Do mundo, outra igual a mim não tem. Com a minha hipocrisia, desprezei quem me quer bem. Por ser pobre e orgulhoso, muito falso e mentiroso, por ser covarde também. Sofrendo é porque eu fui ruim. E se ela está feliz, igual as rosas do jardim, é porque o meu amor não foi falsa para mim. Me perdoe o meu benzinho, pois o mundo está pertinho e caí em cima de mim. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Música.

Opa, muito obrigado a você, amigo, você, companheira, que nos ouve pela internet, pelas ondas do rádio, no carro, em casa, no trabalho. Em nome da nossa equipe, eu lhe agradeço por deixar o Clube do Caipirão fazer parte da sua vida, fazer parte da sua família. Por isso, o nosso programa é mais que sucesso, é tradição. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Essa moda é de 1951, raridade em disco de 78 rotações. O Luquinha passou uma querosene ali, deu uma limpada no disco, tirou um pouco do chiado e nós vamos recordar o Palmeira e o Luizinho. Bom Jesus de Pirapora. No meu ranchinho, meu ar tá lá no cantinho, com a frente bem pra fora. Neste ar tá cheio de flor, tá meu santo protetor, bom Jesus de Pirapora. Oi lá, bom Jesus de Pirapora. Quando a tardinha escurece, faço sempre a minha prece, todo dia a mesma hora. E agradeço com fervor, com carinho, fé e amor, bom Jesus de Pirapora. Oi lá, bom Jesus de Pirapora. Às vezes eu fico triste com a maldade que existe por aí pro mundo afora. Me ajoelho em frente ao altar, logo vem me confortar, bom Jesus de Pirapora. Oi lá, bom Jesus de Pirapora. Cabeça erguida, nunca fui na minha vida tão feliz como sou agora. E agradeço a este santo que me cobre com seu manto, bom Jesus de Pirapora. Oi lá, bom Jesus de Pirapora. O melhor da nossa raiz, Clube do Caipirão. Ah, lembre, tenho saudade, quando eu tinha 8 anos, eu não imaginava em nada, minha vida era brincando. Amontava em qualquer pau e saía galopeando. Veio a minha mocidade com prazer e desengano, judiado de muitas moças e muitas também judiando. O melhor tempo da vida gente passa namorando. Um dia entremos na igreja, muita gente acompanhando, minha noiva ia de a par, de alegria até chorando. Duas vidas diferentes, numa vida só juntando. Foi a receber nos fios que Deus ia me mandando, pro caminho que eu passei, os fios já estão passando. Cada botão que se abre, a roseira vai murchando. Um dia olhei no espelho, fiquei tempo imaginando, meu cabelo tão pretinho, agora já está pintando. Meu rosto formoso e liso também já vai se enrugando. Meus senhores, arrepare do tempo que vai passando, o relógio indiferente as horas ele vai marcando. É a vida que vai-se embora e a morte que vem chegando. Clube do Caipirão. Portugal, Brasil, Jamaica, Canadá, Burundi, Austrália, Japão. Os sete cantos do mundo num único programa. Volta ao Mundo, de segunda a sexta, das 9h30 às 10 da manhã, na sexta. Dançável e carregado de energia, Hugh Garage foi famoso sobretudo nas décadas de 80 e 90. Outros géneros da dance music sucederam-lhe, mas ficou sempre na memória e ainda hoje tem os seus revivalistas. Tem também um programa de rádio na sexta. Underground Garage Sound, às terças e quartas-feiras, das 9 às 9h30 da manhã, na sexta. Quatro da manhã. Os vizinhos já chamaram a polícia, os bombeiros, o presidente da Câmara e um bocadinho mais e chamam o presidente da República. Mas nem isso vai fazer com que tu pares de ouvir Protocol Radio. Protocol Radio, com o Niki Romero, aos sábados e domingos, das 4 às 5 da manhã, na sexta. Minutos diários, 5 histórias, uma rádio novela. Porque ele tem cara de honestinho. Quem vê cara não vê intenção, Letícia. O importante é que ele está vindo pra cá. E quando o senhor tiver a oportunidade de conhecê-lo, vai ver que eu estou certa. O honestinho não vai vir pra cá. E por quê? Porque ele foi preso. Lolitômano, amante de lolitas. Se você quiser morar com os dois, muito bem. Nada de casamento entre a gente. 500 mil. 300. 400. 320. 350. Ok, fechado. Viu, Diógenes? E você achando que eu não era uma mulher conciliadora? De segunda a sexta apresenta Justiça em Cena, a rádio novela da Rádio Justiça. A cada semana, 5 histórias para conhecer, 5 lições para aprender. Justiça em cena de segunda a sexta, das 10 às 10h30 da manhã, na sexta. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Você que ligou o rádio agora está acompanhando o Clube do Caipirão. Muito bom dia para você e para toda a sua família. Clube do Caipirão, despertando você para mais um dia. Acampe com consciência. Ao acampar, não polua fontes de água potável. Tome banho, lave louças e roupas a pelo menos 30 metros de distância de rios, córregos ou lagos. Proteja a vida, proteja o meio ambiente. Uma campanha Clube do Caipirão. Agora Pedro Bento e Zé da Estrada, os amantes da rancheira, os mariates da música sertaneja, minha boiada, meu carro de boi. Girando um boi na ribada, o estouro gigante de uma boiada, com seis boiadeiros, tarefa arriscada. À noite eu descanso na rude pousada, são estes os temas da minha toada. Minha boiada, meu carro de boi, quanta saudade do tempo que foi, quanta saudade do tempo que foi. Ei, boi, ei, é boi. Lembrando a vida passada, parece que estou carreando na estrada. Vejo os bois puxando a carreta pesada, abrindo dois sulcos na terra molhada. A marcha dos bois muito bem ritmada fornece o compasso pra minha toada. Minha boiada, meu carro de boi, quanta saudade do tempo que foi, quanta saudade do tempo que foi. A gente é uma sala fechada, quem está de fora não enxerga nada, não vê quantas mágoas ali tem guardada, nem pode entender se for revelada. Só quem no passado lidou com boiada conhece a tristeza da minha toada. Minha boiada, meu carro de boi, quanta saudade do tempo que foi, quanta saudade do tempo que foi. Ei, boi, o amanhecer do interior. Clube do Caipirão. Vai chegando o mês de agosto, a tarde fica embaçada, passarinho canta triste a cor, anguinha e orotaca. Gavião encorujado dorme nas artacopadas. Nambuzinho pia triste dando volta nas paiadas.

que faz tudo que faz por amor. Ela é em meus dias de trevas a luz que clareia. É a outra metade perfeita que faltava em mim. Ela é minha voz afinada, o meu grito em forma de canção. Sem ela serei quase nada, um pobre poeta sem inspiração. São seus olhos que enxergam o caminho que devo seguir. São seus pés que na longa jornada caminham por mim. No inverno seu corpo é a chama que me dá calor. É o anjo mulher dos meus sonhos que faz tudo que faz por amor. As raridades da música caipira você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Vem, comadre, vem, comadre, vem. Vai o sozinho, comadre. O nome dessa vaca é comadre. Ela dá 20 litros de leite por dia. A comadre é uma vaca boa, barbaridade. Meu compadre chama Belarmino, ele tem uma vaca valente. Essa vaca se chama comadre, chifra tudo que vê pela frente. A comadre vive no curral, é uma vaca do chifre bem fino. Outro dia ela pulou a cerca e chifrou o compadre Belarmino. Belarmino, cuidado com o chifre, olha bem o chifre da comadre. Essa vaca dá bastante leite, mas cuidado com o chifre, compadre. A comadre é do chifre bem fino, olha o chifre, compadre Belarmino. Olha o chifre, Belarmino. Essa vaca é danada de boa, só. Tem muita gente de olho nela. Mas o compadre vende a comadre, não. É ela que garante o leitinho da criançada, uai. Meu compadre pôs ganga na vaca, só pra ela ficar no pastinho. Mesmo assim ela pula a cerca, vai comer o capim do vizinho. Certo dia a comadre foi embora, meu compadre saiu no embalo. Jogou laço no chifre da comadre, arrastou na chincha do cavalo. Belarmino, cuidado com o chifre, olha bem o chifre da comadre. Essa vaca dá bastante leite, mas cuidado com o chifre, compadre. A comadre é do chifre bem fino, olha o chifre, compadre Belarmino. Olha o chifre, Belarmino. Corre que lá vem a comadre. Olha o chifre da comadre, compadre. Olha o chifre, Belarmino. Lá vai chifre, Belarmino. Corre. Acorda, Zé! Acorda, Zé! Ah, vai fogo, Zé! Vai chumbo! Vai chumbo quente, Zé! Oh! Ah, se eu acordo! Para conhecer um pouco mais sobre a história e curiosidades da nossa cultura sertaneja, tradição caipira, é só acessar o nosso portal clubedocaipirão.com.br. Lá você também pode fazer o seu pedido musical, dar sugestões e conhecer um pouco mais sobre o trabalho que realizamos. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. A música que a gente vai ouvir agora foi gravada a primeira vez nos anos de 1930. Nós vamos recordar Vieira e Vieirinha, mas essa é a segunda gravação, essa é de 1965. A gravação original é da dupla Mariano e Caçula. Vieira e Vieirinha regravou, a gravação tá melhor. A gente ia rodar com a gravação original, mas tá muito ruim. Luquinha limpou, não deu certo. Mas nós vamos ouvir Vieira e Vieirinha, Moda do Peão. Bom dia! Quando eu era pequenininho, tinha mala inclinação. Eu arriscava minha vida pra montar em qualquer vagão. Oi, vida minha. Eu lançava burro bravo, chegava ele no morão. Oh, machucava a terra, levanta a poeira do chão. Oi, vida minha. Quando eu entrei pra dentro, caí colombinho na mão. Eu carcei meu pai de fora, comei dor no coração. Oi, vida minha. O que eu tinha mais vergonha é da filha do patrão, que tava dando risada. Vamos ver o jeito do peão. Oi, vida minha. Eu montei no macho, no descer de um ladeirão. Eu vi a morte pros meus olhos, no descer de um chapadão. Oi, vida minha. Um macho culavaico deformava a serração. Eu encontrei com meu benzinho, nem eu pude dar a mão. Oi, vida minha. Muita alegria no coração. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Eu sou aquele que muitas vezes lá na paineira feliz pousei, ouvindo as queixas daquele homem que na paineira eu encontrei. E quando o dia por lá passava, aquele homem morto eu achei. Lembrei-me então de seu pedido junto à paineira, fosse por perto. Noutra viagem por lá passando, uma mulher chorando eu vi, e perguntou-me a cruz mostrando, moço me diga quem dorme aqui. Eu disse a ela, é um pobre homem que há muito tempo morreu de amor. Como pediu e fiz sua cruz, um galho desta paineira em cor. E ela disse, por ele rolando triste nos olhos seus, fui eu que um dia deixei gravado nessa paineira o meu adeus. Hoje voltei arrependida para com ele me encontrar, mas cheguei tarde porque é uma cruz, é só o que resta em seu lugar. E